aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Muito tempo, em uma galáxia não tão distante e nem não tão longe, dois apresentadores de podcast decidiram fazer um jogo. Sejam bem-vindos ao Quem Quer Ser um Dinossauro especial Star Wars, meus caros! Estamos aqui para celebrar o tão esperado filme do ano, que alguns diziam que ia ser o final lá dos Jogos Vorazes. Queridos, sejam bem-vindos ao Quem Quer Ser um Dinossauro Especial Star Wars. Estamos aqui com a Aliança Rebelde, o Lucas, o Neriberto e o Thiago. Se apresentem, meus queridos, e digam qual é o seu lado da força. Eu sou o Thiago, de Guarapuava, no Paraná, e eu quero entrar pro lado luminoso da força, mas com essa tarifa tá mais fácil entrar pro lado negro mesmo. Eu sou Neriberto, eu sou de Brasília e eu sou Jedi. Eu sou o Lucas de Brasília também e eu sou um Lord Sith. Yasmin, temos aqui uma participação especial. Ele insistiu comigo pra participar, porque ele queria muito responder perguntas sobre Star Wars. Fala aí, convidado especial, quem é você? Eu sou seu pai, Miotti. sou o Brunão, adoro Star Wars e que a força esteja com todos nós. Eu tenho um mau pressentimento sobre esse programa, cara. Explica as regras, meu. A regra é faça ou não faça. Tentativa não há. Quais são as regras desse jogo bonito que premia tanta gente, Miotti? São quatro blocos de perguntas, seis perguntas por bloco e três para cada concorrente. Pergunta fácil ganha 10 pontos, média 20 e a difícil 30. É uma pergunta para cada concorrente por vez. Acertando, ganha os pontos. Errando, perde 3 pontos. Se o concorrente da vez não souber e o oponente quiser responder, ele acertando ganha metade dos pontos. E se errar, perde 5. E os prêmios, Miotti? O perdedor vai ganhar ingressos para cinema e também vai poder participar de sorteio de próximos programas. O vencedor vai ganhar os mesmos ingressos para o cinema, um livro Caminho Jedi e o livro do Sith, oferecido pela Rio Geek Store, e mais um livro de Star Wars. O Brunão é café com leite é só pra humilhar a gente, né? É pra humilhar mesmo. Ganhar, eu quero os livros, pô. Oxi, café com leite. Olha aí. Isso, Miotti, todo mundo tá sabendo de tudo, todo mundo está ansioso. Eu espero que todo mundo saiba mesmo aqui, viu? É, eu espero também. Vamos lá ver quem é que vai ganhar essa caralhada de coisas de Star Wars. E que a força esteja com vocês. Você, na curva da esquina, bandido. Se você não ouvir o Jurassic Cast, eu serei o seu pior pesadelo. Primeira pergunta, valendo 10 pontos, se errar, menos 5. Não é obrigado a responder, hein? No episódio 5, em qual planeta está localizada a base secreta dos rebeldes? Letra A, Tatooine. Letra B, Hoth. Letra C, Coruscant. Letra D, Geonosis. Letra E, Endor. Vamos lá. Neriberto, qual a sua resposta? Hoth. Brunão? Hoth. Lucas? D. D. Geonosis, né? E Thiago? Hoth. E aí, Yasmin? E aí, eu acho que o Lucas já sabe qual é a resposta certa. Resposta certa, a letra B, Hoth. Vamos lá, segunda pergunta. Por que Jabba estava furioso com Han Solo no episódio 4? Letra A. Porque o Solo estava jogando as mercadorias para fora de sua nave. Letra B, porque ele havia feito amizade com os imperiais. Letra C, porque não havia comparecido a uma reunião com o Jabba the Hutt. Letra D, porque havia vendido as mercadorias erradas. Ou letra E, porque havia vendido as mercadorias pelo preço errado. Vamos lá. Thiago, sua resposta. Letra D. Lucas. É. Neriberto. Letra A, ele tava tacando fora as mercadorias. Brunão. Letra A. E aí, Yasmin? Resposta certa é a letra A, porque ele estava jogando mercadorias para fora de sua nave. The Force is strong in this one. Quais dessas afirmações está errada? A. O Retorno Jedi, de 1983. B. A Vingança dos Sith, de 2005. C. Uma Nova Esperança, de 78. D. Ataque dos Clones, de 2002. E. O Império Contra-Ataca, de 80. E F. Ameaça Fantasma, de 99. Tiago. Letra E. Neriberto. Nova Esperança, que é de 77. Lucas. C também. E Brunão. Letra C. Yasmin. A resposta certa é Uma Nova Esperança, que é de 77 meses. I have you now. Agora eu alcancei 0 pontos. Quarta pergunta, valendo 10 pontos. Quantos braços tinha o General Grievous? Letra A, 2 braços. Letra B, 4 braços. Letra C, 6 braços. Ou letra D, 8 braços. Lucas. Lucas, começa respondendo. 6 braços. Neriberto. 4. Tiago. 4 braços. Brunão. 4 braços. E aí, Yasmin? Como vocês podem ter notado, os ouvintes, é a B! Eu jurava que era 4, aí eu botei 6, porque eu não acreditei em mim mesmo. Faça ou não faça, tentativa não há! That is why you fail! Quinta pergunta e última do bloco. Qual o nome do diretor de O Retorno de Jedi? A. George Lucas. B. Irving Kershner. C. Richard Marquand. D. Nenhuma das respostas anteriores. Vamos lá. Brunão? Richard Marquand. Tiago? Richard Marquand. Neriberto? Richard Marquand. E Lucas? Richard Marquand. E aí, Yasmin? O Lucas acertou! E agora que o Lucas tem um sopro de nova esperança, como fica os pontos no final do primeiro bloco, Biote? Brunão tem 50, Lucas tem 5, o Neriberto também tem 50 e o Tiago tem 20. Stay on target! Stay on target! Será que o Brunão achou um competidor à altura? That's impossible! Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Agora para o segundo bloco, perguntas gerais, valendo 20 pontos. Em que foi inspirado o visual do Chewbacca? Então vamos lá, já começando com o Lucas então. Eu disse que foi inspirado em um cachorro. Neriberto? Foi inspirado no cachorro do George Lucas, se chamava Indiana. Brunão? Botei no cachorro George Lucas, mas ele parece mais um pé grande ou o Miote. Tiago? Cachorro do George Lucas. E Yasmin? Eu acho que a gente devia levar em consideração a resposta do Lucas, só pra ele ficar felizinho. Não, eu acho que todo mundo ganhou nessa. Sim, foi inspirado em cachorro. Foi inspirado no cachorro Indiana do George Lucas. Cachorro da raça Malamute. Segunda pergunta. Uma língua falada por personagens do filme é, na verdade, um dialeto zulu africano. Que língua é essa? É a língua de quem no filme? Lucas, responde o seu. Do Jar Jar. Tiago? Língua dos Jawas? Brunão? Dos Ewoks. E o Neriberto? Eu coloquei Jawas. E aí, Yasmin? E que fique registrado na história desse programa que o Brunão erra! É a língua dos Jawas! Olha aí, muito bom. Uchini! Qual a frase mais falada em todos os filmes? Começa aí pelo Bruno agora. I have a bad feeling about this. Neriberto? Eu coloquei a mesma coisa. I have a bad feeling about this. Lucas? Que a força esteja com você. Tiago? Tenho uma má impressão sobre isso. Yasmin? Eu acredito que só o Lucas tenha errado, né? Não é porque o outro respondeu em português que ele tá errado. É isso mesmo. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Quarta pergunta. Qual planeta sofre um bloqueio da Federação logo no início do episódio 1? Yasmin, Lucas não respondeu. Brunão. Nabu. Tiago. Nabu. Neriberto. Nabu. Yasmin. Nabu. Você foi pra ganhar ponto. Menos o Lucas. Lucas, we would be honored if you could join us. Vamos Vamos lá, para a quinta pergunta. Qual o personagem que tem a primeira frase de toda a saga? Yasmin, o Thiago não respondeu. O Neriberto falou o quê? Eu chutei C3PO. O Lucas? Ben Kenobi. E o Brunão? C3PO. E aí, Yasmin? C3PO? Qual o nome do ator que interpreta Tarkin? Yasmin, o Lucas e o Neriberto não responderam esse. Mas o Thiago respondeu? Peter Cushing. E o Brunão? Isso, Peter Cushing. E aí, Yasmin? Levaram 20 pontos. Está corretíssimo. The circle is now complete. Tá muito feliz falando isso. Tá, tá muito feliz. Vamos lá para a sétima pergunta. Qual personagem tem a última frase de toda a saga? Começando pelo Neriberto, qual é a sua resposta? Acho que foi Obi-Wan Kenobi. Lucas? Darth Vader. Thiago? Yoda. Brunão? C3PO. E aí, Yasmin? Brunão leva... All too easy! Oitava pergunta. Qual o nome do monstro das neves que ataca Luke Skywalker no episódio 5? Yasmin e Lucas não respondeu. Thiago? Wampa. Brunão? Ice Wampa. Neriberto? Wampa. E Yasmin? Todos menos o Lucas levaram 20 pontos. Nona pergunta. Qual dos 6 filmes recebeu o nome de disfarce Blue Harvest? Isso foi falado em Jurassic Cast, viu? Yasmin, Thiago não respondeu. Neriberto? Eu chutei, Nova Esperança. Lucas? Retorno do Jedi, chutei também. Brunão? Return of the Jedi. Droga. E aí, Yasmin? Ele escuta o Brunão como se fosse correção. Mas é. Qual a frase que Yoda fala pro Luke quando ele vai tentar tirar X-Wing da água? Foda, né? Yasmin, Thiago não respondeu. Lucas. Tá, I've got a bad feeling about this, ó. Brunão. Faça ou não faça. Tentativa não há. Neriberto. Do or do not, there's no try. E aí, Yasmin? E aí, tá corretíssimo. Miote, ao final desse segundo bloco, como está o placar? Aonde a força está pendendo? No primeiro bloco, o Brunão tinha 50 pontos, agora ele tem 170. O Lucas tinha 5, agora ele tem menos 10. O Neriberto tinha 50, agora tem 120. O Thiago tinha 20 e agora tem 110. Mas eu só queria dizer que the circle is now complete. I find your lack of faith disturbing, Miote. Tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Vamos lá agora para o terceiro bloco, o bloco favorito do Miote, o bloco de trilhas sonoras. Ele vai ser igual ao que a gente fez lá no De Volta para o Futuro. Vocês vão escolher qual número que vocês querem, é de 1 a 16, eu botei música pra cacete aqui. Vai tocar todas, tá? Mas cada um vai escolher uma. Vai ter que escolher também o tempo que quer, 2, 4, 6, 8, 10 segundos. Se acertar em 2 segundos, 40 pontos. Em 4, 30. Em 6, 20. Em 8, 10. Em 10, 5 pontos. Tem que acertar o nome da música. Se acertar o nome da música, pode também arriscar em qual filme que toca aquela música pela primeira vez na saga, tá? Aí ganha mais 10 pontos. Vou fazer a ordem aqui que tá no meu Skype, tá? Vai ser Thiago, Neriberto, Brunão e Lucas. Se o Thiago não souber, o Neriberto tem a chance. Se não souber, o Brunão tem a chance e o Lucas tem a chance. É assim por diante. Thiago, escolhe um número e o tempo que você quer da música. 7 e 4 segundos. 7 e 4 segundos, valendo. Imperial March. Beleza, toca em qual filme pela primeira vez? Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança. Beleza, Yasmin? Acertou realmente a Marcha Imperial, mas toca primeiramente no Episódio 5. Neriberto, sua vez. 10, 4 segundos. 10, 4 segundos. Cantina Band no Nova Esperança. Yasmin? Corretíssimo. Ganhou 30 mais 10 de bônus. 40 pontos. Brunão. Vamos na 16, então. 4 segundos. The Throne Room and Title no episódio 4, A New Hope. Yasmin? Corretíssimo, 30 pontos mais 10. E aí, Lucas? 2 segundos. 1, 2 segundos? Beleza. Para, velho. Tem alguma ideia? Ataque na Star Destroyer no episódio 5. Ó. Nada disso. Thiago? 8 segundos. The Desert and the Robot Auction do episódio 4... A New Hope. Neriberto? 2. Eu acho que é o tema do Yoda no episódio 5. Brunão, quanto tempo? 10. Cara. Parade of the Ewoks do Retorno do Jedi. Yasmin? Correto. Meu Puta Deus! Que pariu! 5 pontos mais 10. Ai, caralho. Thank you. Thiago, tua vez. É, 3, 4 segundos. E aí? Ah, eu passo. Neriberto. 8 segundos. Binary Sunset do Nova Esperança. Brunão, o tempo? 10 segundos. Essa daí é Yoda in the Force, do episódio 5, Empire Strikes Back. Sim, Brunão! Corretíssimo! Great shot, kid! That was one in a million! Vamos lá, Neriberto. 2. Quantos segundos? 4. E aí? Tema da Princesa Leia, Nova Esperança. Brunão. Meia nota. Meia nota, quantos segundos? Binary Sunset, do episódio 4, New Hope. Yasmin? Corretíssimo, tema da Força, episódio 4. Tua vez, Brunão? A minha vez é 14. Bora 4 segundos. Vocês vão ficar com raiva agora, viu? Duel of the Fates, episódio 1, a ameaça fantasma. Corretíssimo. Tá engraçada essa competição. Uma vez, Lucas. 6. 10 segundos. E aí? Como eu queria saber? Thiago. 4 segundos. The City Spacecraft and the Droid Battle. Não, cara, não! Tá olhando a lista das músicas lá. Neriberto? 2 segundos. E aí? Pod Race. Brunão. Vamos 10 segundos. Cara, não vou chutar, deixa pra lá, eu não sei, realmente eu não sei. Então beleza, Yasmin, qual a resposta? A resposta óbvia, ninguém soube, e eu também não saberia se eu estivesse no lugar de vocês, é o tema do Qui-Gon Jinn. Só toca num momento do filme, é na hora que ele tá lutando a primeira vez com o Darth Maul, lá no deserto. É uma música muito foda que só toca uma vez, é foda, né? Eu ajudo isso. Thiago. 5, 4 segundos. Fácil demais, viu, essa aí? Luke e Leia, episódio 6, O Retorno de Jedi. Neriberto. 2 segundos. Tema da Leia, Nova Esperança. Brunão. 10 segundos. Sério, Brunão? É que ele quer escutar a música. Tema do Han Solo e da Princesa. The Empire Strikes Back, rapaz. Yasmin, qual a resposta? Não, o Brunão ensinou pra eles como é que faz, Michel. Essa, de um tempo pra cá, se tornou a minha trilha favorita do Star Wars, hein? Por causa do trailer, né? Cara, não foi só por causa do trailer, é porque na cena do congelamento lá do Han Solo, toca uma parte dela, no final do episódio 5 toca ela também. Puta, é linda demais, cara. E eles ainda jogam no trailer novo. Puta merda. Neriberto, tua vez. 4 segundos. Rebel Fanfare. Brunão. 0.5 segundo. Aug's Great Municipal Band End Credits, do episódio 1. Lucas. Não é, né? Não. Puta merda. Ah, caralho, porra. E aí, Lucas, quanto tempo? 6 segundos. E aí? Sei lá, vou chutar... Olha aí pra essa tua lista do Spotify, menino. Não, velho, deixa eu falar pra ele, você dá o ponto pra ele, sério. Não! Por favor, eu quero um ponto. Não, você não quer ganhar desse jeito. Eu não vou ganhar, só vou ganhar um ponto. Foda-se, responde logo. Tá bom, eu vou chutar... Luke's Nocturnal Visitor, sei lá, episódio 5. Thiago. 2. Rebels at Bay, do The Empire Strikes Back. Yasmin, qual a resposta certa? The Flag Parade, episódio 1. Da corrida dos Pod Race, porra. Vai começar que eles entram com as bandeiras, essa merda. Não? 9. Tempo? Vamos de 6. Battle of the Heroes do episódio 3, o cocô final. É, quer dizer, o Revenge of the Sith. Yasmin? Está corretíssimo. Lucas? 12. Tempo? 2 segundos. Calma que eu escutei isso ainda agora. E aí? Ah, não sei. Vou chutar, The Turning of a Jedi Knight. Thiago? 2 segundos. Emperor's Throne Room. Neriberto? 6 segundos. E aí? Nem ideia. Brunão? 10 segundos. Luke e Leia, episódio 6, Retorno do Jedi. Yasmin? É, não. Não é. Não é, o tema da Princesa Leia, né? É. Eu confundo os dois. É o tema da Princesa Leia, episódio 4... Thiago, sua vez. Última música pra você. 13. É, 4 segundos. O Resgate da Princesa, episódio 4, Uma Nova Esperança. Neriberto. 4 segundos. Tema do C3PO e R2D2. Brunão. 2 notas. Lando's Palace, episódio 5, Empire Strikes Back. Yasmin? Corretíssimo. Neriberto, sua última música. 8, 4 segundos. Vai ser fácil, hein? Uma pressão. Main title, Uma Nova Esperança. Brunão. Vamos ouvir toda porque é linda, vai. The Asteroid Field, episódio 5, Empire Strikes Back. Yasmin? Eu não sei o que falar. Never tell me the odds. Agora o Brunão, ruja a música dele. 11. Quanto tempo? Ah, vamos 6 pra poder ouvir direito. Agora sim é Luke e Leia do episódio 6, Retorno do Jedi. Agora sim. That's not true! Só a última música, que é a 15, claro, né? Quanto tempo? 6 segundos. Vou dar uma dica rápida aqui, viu? É pra acabar mesmo isso aqui, o bloco, hein? Esse aí só sabe quem assistiu a versão inalterada, viu? Vixe! Eu acho que é, claro, obviamente, é The Monster Farm do episódio 4. E aí, Thiago? 2 segundos. Parada de dos Ewoks? Não. Neriberto? 6 segundos. The Ewoks theme do Retorno do Jedi. Brunão. Brunão, vai, Brunão, vai. Vamos de 2 segundos, vai. É a festa dos Ewoks, Ewok Feast, do episódio 6, Retorno Jedi. Yasmin. E aí, Miotti? Tá certo, ué. É porque isso aí toca na versão inalterada, na primeira versão. Passa um cinema. Exatamente, a festa dos Ewoks. Chicken and look up, oh, I am a no one. sangue ao longo do caminho. Muitos espíritos partidos. Qual é o placar desse massacre? O Lucas tinha menos 10. Ele continua com menos 10. O Neriberto tinha 120 e agora tem 160. O Thiago tinha 110 e agora tem 140. O Brunão tinha 170 e agora tem 540. Nossa. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miotti fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Chegou o final, gente. Ó, vai ser uma pergunta surpresa pra acertar, hein? Pra acertar. Essa não vai ser sacana nossa, não. É pra acertar. Exatamente. Mesmo. Exatamente. Pergunta surpresa. Valendo 50 pontos, hein? Qual a frase que o Vader fala para o Luke na hora da grande revelação do filme? Vamos começar então pelo Thiago. Qual a sua resposta? I'm your father. Lucas. Luke, eu sou seu pai. Neriberto. Ele fala no, tem uma pausa e depois I'm your father. Brunão. Não, eu sou seu pai. E aí, Yasmin? O Brunão e o Neriberto, ambos ganharam 50 pontos. E aí, Miotti, no final desse tão delicioso podcast? Em quarto lugar ficou o Lucas, com menos 35. Em terceiro lugar ficou o Thiago com 115. Em segundo lugar ficou o Neriberto com 210. E em primeiro lugar ficou o Brunão com 590. Só que, Miotti, os meus pontos não valem nada, vale Miotti. Eu tava aqui como o mestre Yoda, entendeu? Pra mostrar o caminho para o lado luminoso da força, entendeu? Shiny side of the force. Exatamente, entendeu? Pra vocês acharem que o negócio tava perdido, porque fear leads to anger, anger leads to hate, hate leads to suffering. That's the way to the dark side. Então parabéns aí pro vencedor. Quem foi o vencedor então, Miotti? Foi o Neriberto. Obrigado. Muito bem. Aí, eu nunca paguei tanto pra ganhar alguma coisa. Heriberto, dê seu recado. Eu queria agradecer porque agora eu sou um dinossauro. Minha esposa tinha me ameaçado que eu dormiria no sofá se eu não fosse um dinossauro hoje. Thiago, fale aí. Ah, primeiramente, eu quero agradecer aqui participar, foi muito divertido. Eu tenho um site sobre Monty Python aqui, que é o site quase mais completo sobre Monty Python no Brasil, www.andartolo.com. Visitem lá. Lucas? É, eu só queria agradecer a vocês por poder participar aqui. Foi muito legal, embora eu tenha apanhado muito, mas foi divertido.